Terminal 251 para Guarulhos, Estado. Autorizado nível 360. Para colocar o Nozaro, cumpre com o seu despedido da Aula da Mótima. Intercepta Púzulo Nozaro até Tabaté. Acela código 5032 e controle 120 do seu outro. Guarda, Oscar Whiskey. Golf Kilo, Matheus, sem aviso de voo visual, 095, informe no Porto da descida. Ajuste altimetro em Salvador, 1096, voo em rotatória, o Oscar Golf Kilo. Tem 1510, sem aviso de voo visual, de centro para o segundo plano. Não tem tráfego em Cadáver, Sutor. obrigada, continua com o treinamento do seu tempo. Isso aí, em direto a ponto de espera, centro 1895, altímetro marca 1016, tem bom voo. Paulo, gol, 1229, bom. 1229, gol, pro senhor. Autorização, acompanha. 229 da Gol está autorizado para Congonhas, nível 360. Da Gol Alma 0, cumpre perfil da saída da El, Lida Motiva. Intercepta a Peso Luna 0, Pubave, a Peso Luna 6, Posmo, prova Peso Lu conforme. Após decolagem, curva direita. Aciona 5033 e o controle 120 decimal 8. Então, 360, conforme a rota do plano, é prova 10, saiu ali da Motiva. Tesouro 10, com base, tesouro 16, DHZ. 5033, 08, boa, 219. Fechamento correto, chama quando pronto para o push no hoje. Parei. 6251, autorizado a ganhar bicolato pelo 0 Santo, no 60 grau 089. Salvador, muito bom dia. São 3171, nosso cliente da Delta. Solicita quando possível a gentileza cópia 300 para Guarulhos. É 3171, prepara a Delta da Norte e aguarda a cópia por gentileza. Nossa escuta, aguardando cópia da 3171. Gol 1229, coordene com a equipe de solo e me chame quando pro táxi. Pode táxi, 1229. 3171, cópia. Na escuta, prossiga. Está autorizado para Guarulhos, nível 300. Decolo da 1-0, cumpre o perfil da saída da Aula da Mótiva. Intercepta 2-1-0, Tabaté. Após decolagem, curva direita. Aciona 5037 e o controle 120, decimal 8. Nível 300 foi autorizado via Apêndulo 1-0. A saída é a da NEL, da Euleda Mótiva, primeira curva direita, decolando da 10. 5037 é o transponder, 1208 controle, Tutan 3171. Chega matando o nível 360 via saída da NEL. 360 via da NEL, 1205. Quando possível, pode da NEL, Euleda. Leda, na verdade, bom. 229, está com 097 bordo, 4 horas e 25, Galeão. Então, só o nome prossegue, contornando parte industrial, formando um ponto de espera. 118.95, altímetro marca 1016. Ok, tá ali, ele tá aqui, 18.95, 1016, com 229, até mais. Voa Gol 229, pode esperar a próxima. Voa 229, autorizado em área de colapso 10, veio 1-1-60, grau 079. Ali decola 10, voa 229. Sol Salvador, bom dia, Oceano, é Oscar Charlie Alfa. De Oscar Charlie Alfa, prossiga. Oscar Charlie Alfa, utilização de reboque do Pátio 3 para a posição 5, Pátio 1, principal. Autorizado até a saída do Pátio 3, aperto para ingresso do Pátio principal. Oscar Charlie Alfa, sim. Agora uma direção para entrar no Pátio. Sou 9229, decolou 37, controle Salvador, 120, decimal 8. 08, bora. Solo, Salvador, 87 Alfa, no ponto, pego a autorização. CLA, foi autorizado para seguir para o 5. Ok, 5 e reporta 7. É, fui, lida. 360, lida direto, bom, 29, valeu. Salvador, aqui é a Nel, especial de Alfa, na ponte de Nelson, Serra do Revolta, obrigado, bom dia. Bom dia. Esse aqui não chama todo o Salvador, não tem nenhum, não tem nenhum, não tem nenhum. Contato. Agora foi 198 decimal 95. Vou dar uma entrada. Oi, Salvador, bom dia. Tá na trava, tá bom, quilo. É 1,9500 na rota fora, pro contato. Papatango, Ofego, quilo, autorizado final do Sonor 7, o Juxa, último trono 0 no meio. Autorizado final do 7, tá bom, quilo. Tango Oscar Golf Kilo, sinal na fase. Papa Tango Oscar Golf Kilo, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 099. Autorizado pouso 17, Oscar Golf Kilo. Passa nível 190, chama a garagem 351, na perna 3325. 251, 3325, boa. Golf Kilo no solo agora aos 4-4, prossegue pátio 5. Vou estacionar a frequência livre até a próxima. para o Fox Kilo 95 a bordo, 3 horas e 15 ao pé na Galeão. Zulu 7, ele confirma B? 195. Tá, isso é autorizado até o pátio 1 via pátio Índia. Corrige até o ponto de espera da pista na 0 via pátio Índia. Por 1895, ajuste na 0. 16, morro. Para 10 via Índia, na chegada 10295, para 3195. Salvador, muito bom dia, está 3171, posto de espera da 10, pronto? Bom dia, está 3171, autorizado alinhar e decolar, pista 10, trânsito 1940 graus com 79. Autorizado alinhar e decolar, está 3171. 21, decolagem 53, controle 1208, bom voo. 208, bom dia. Salvador, muito bom dia, seu 3597. 597, essa unificação via chegada bom, vista para 4.000 pés, ajuste esse metrô 1909. 4.000, via chegada, para 3597. Salvador, Salvador, bom dia, até 3171, cruza 2000. 3171, contato radar, saída da ELS, mantenho 300. Da ELS 300, 3171. Leda, Leda, tem 3171. Leda, 3171. 3597, livre de restrições, desça para 2.000 pés, autorizado procedimento, reporta na final. Ok, 2.000, reporta na, na final. Pode voar, dona, presente? Obrigado. Obrigado. 973, sem retorções, desse agora 2.000 pés, hoje estima 066, autorizado LS, aponta no final, mantenha chegada. Negativo Duna, reduza para 2509, 973. Chama Recife, Uno 25, décima 1. 25, 1, 3, 1, 7, 1, 99,5, senhora da identificação de chegada bom, se bem se mantenha 2 mil pés sem instruções, ajuste 1016. Negativo. 3597, completo com a torre em 118 do sinal 95. 1895, pode ir. Contato visual, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus com 79. Eu reposto, 3597, tá? Salvador, Bahia Azul 40, 40, informação. Qual é a nossa autorização? 3.0. 4040, informação eco. Confie, Serra Bravo, Charlie Fox. Nível 360 autorizado, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, subida da Arbor. Elefa, põe Elefa, direto para o Zop, e Zulu 21. 5067, o transponder, controle 208. 3604, correto, com 3 champrancas. 1961, muito bom dia. Informação Eco para o Galeão. 1961, Eco confere, bom dia. Autorizado o Sierra Bravo Golf Lima, nível 360, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva esquerda à direita. Subida da El, lenda, após lenda, DCP, Irumi, Upslu, Open November 857. 5061 transponder, controle 1208. Estado Galeão, conforme 360, decolada dentro, curva direita no perfil da El, lenda, após lenda, direto do Tiro. 5061 transponder, 1208, é o controle 1961. Vou no lado do meu correto, portão 9, chame pronto. Chamarei, vamos lá. Sala, zona 2, liga à direita, 1211. 2111, 357. Então, 357, autorizado, táxi de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4. 357. Salve, Salvador, está o Mike e a Fias. Quem é que é o É o Mike e a na ponte 8. Solicito autorização para gerar motor em marcha lenta e informo que para ela já está ciente. Ok, só o ciente é a ponte hotel. Ok, já. Salão. Vamos ao 2 aí, tá? Situação chegada bom, Felícia Montanha 2000 pra sem restrições e ajuste 1016. Chegada bom, chegada bom, Felícia 16, 102 metros, sem resposta, sem apoio 5973, torre no 8, Felícia 995. Alô, torres, tempo 95. 118.95. Torre Salvador, bom dia, isso, 5973, está 3 juízes externos, só para estar lá dentro. 5973, eu estou em contato visual, tem pouso autorizado, pista 1-0, vento no 4-0 graus, com 9-9.